profissões, muita gente exerce, mas é coisinha aí, encostada, rasteira, né? De carregação. Tem outros que são profissionais mesmo. Ou às vezes tem aqueles que são profissionais só porque ouviram falar que lá é bom, tem muito dinheiro. Aí quando chegam lá, se deparam com a realidade, não tem. Mas quando é vocacionado, com dinheiro ou sem dinheiro, ele chega lá. A vocação é uma coisa extraordinária. Se você tem vocação para determinada ação, faça aquilo. Comerciante, por exemplo, acaba sendo, não tendo vocação para o comércio, que o comerciante tem que estar lá dentro, né? Tem que estar pastorando no pé do balcão. Na hora que ele sai, chega uma pessoa para pagar a conta, rapaz. Meu Deus do céu, chegam para comprar e é sempre assim. Mas então, bom dia para vocês, vocacionados. Esse mês é o mês das vocações, né? Pronto, vamos lá, minha gente. Esse aqui é hoje, na Ubaia. Convite missa, um mês de vida eterna, de Antônio Pereira Barbosa, conhecido Antônio Vicente, convidando os familiares e amigos para a missa de um mês. Faz um mês que meu compadre Antônio Vicente voltou à casa do pai. E a missa será na Ubaia, hoje, 4 horas da tarde. Quem vai celebrar é o padre Aureliano, lá na casa onde ele morou, viu? Antônio Pereira de Barbosa, conhecido Antônio Vicente. Familiares convidam para a missa de um mês de vida eterna lá na Ubaia Macaco. Ubaia é no comunidade do Macaco, na casa dele mesmo, 4 da tarde. Desde já, a família agradece aos que compareceram esse ato de fé e piedade cristã. Hoje, 4 da tarde, na Ubaia. Pronto. É ontem, esse aqui, hoje também, à noite, hoje lá no Trapiá, hoje no Trapiá, também tem missa, 7º dia de vida eterna. Quem vai celebrar o Padre Aureliano. Lembrando, 7 dias de vida eterna do Geu Coelho de Araújo. Geu Coelho de Araújo. Geu era um funcionário do seu Manuel Matos. E ainda consternado com o seu falecimento, convida parentes e amigos para a missa de 7º dia que mandam celebrar em sufrágio de sua alma. Hoje, terça-feira, dia 9, 7 da noite, na Capela Imaculado Coração de Maria, lá no Trapiá, celebrada pelo padre Aureliano. Desde já a família agradece aos que comparecerem. Portanto, tem 4 da tarde na Ubaia e 7 da noite no Trapiá. Agora, minha gente, 8 horas da manhã, informação, farmácia, bons amigos. Riacho do navio corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, e o São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Riacho do navio corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, e o São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Ai, se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio saía lá do mar pro riacho do navio. Eu ia direitinho pro riacho do navio, pra ver o meu brejinho, fazer umas caçadas, ver as pegas de boi, andar nas vaquejadas, dormir ao som do chucar e acordar com a passarada. Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas, sem rádio, sem notícia das terras civilizadas. Riacho do navio corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, e o São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São São Francisco vai bater no meio do mar. Riacho do navio corre pro Pajaú. O rio Pajaú vai despejar no São Francisco. E o São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Ai, se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio saía lá do mar pro riacho do navio. Eu ia direitinho pro riacho do navio, pra ver o meu brejinho, fazer umas caçadas, ver as pegais de boi, andar nas vaquejadas, dormir ao som do chupai e acordar com a passarada. Sem rádio e sem notícia das terras civilizadas, sem rádio e sem notícia das terras civilizadas. Riacho do navio, riacho do navio, riacho do navio. Tando lá não sinto frio. Nas horas mais difíceis que enfrentamos. Você que é sócio Plasfran, compre seus medicamentos na farmácia Plasfran com até 30% de desconto. Faça o seu exame de vista e ganhe descontos de até 30% na ótica Plasfran. Funerária Plasfran, a única da região com cemitério próprio. Informações 3631-3180 ou 88-99796-0190. Funerária Plasfran, aqui tem mais benefícios. A Clínica Ita Imagem trouxe para Itapipoca os mais avançados aparelhos de diagnóstico por imagem. Realizamos raio-x digital, eletrocardiograma e tomografias computadorizadas, com e sem contraste, todos os dias, com entrega rápida do resultado em até 24 horas. Garantimos o menor preço da região. Clínica Ita Imagem, diagnóstico por imagem. Rua Pergentina Araújo, 76, Boa Vista. Contato 88-3631-1550. E 88-999-26-5055. Você se sente fraco, esgotado e com a imunidade baixa? Tome Polimax. Tomando Polimax diariamente, você vai fortalecer o seu sistema imunológico, prevenindo gripes, resfriados e te protegendo da cabeça aos pés. Polimax é para você que precisa ter saúde em época de pandemia. Polimax é a vitamina que o seu corpo precisa. Polimax combate a fraqueza no corpo, anemia e tonturas. Polimax combate o estresse, cãibras, aliviadores no corpo e diminui a fadiga. Loteamento Primavera Ville, um lugar para chamar de seu. Segunda etapa liberada para venda. Compre seu lote por menos de R$ 7,00 por dia. Sucesso de vendas. Localizado na Avenida Anastácio Braga, em Itapipoca. Próxima à fábrica do Coco e quartel da Polícia Militar. Melhor localização da cidade. Escritura pública. Infraestrutura completa. Energia elétrica. Iluminação 100% luminária LED. Pavimentação e água. Obras avançadas. 100% legalizado. Parcelas a partir de R$ 188,00. Seja exclusivo e venha morar na região que mais valoriza em Itapipoca. Central de vendas DDD 88. 981-12-7387. Loteamento Primavera Ville. Seu investimento inteligente. Já faz um ano e tanto que eu deixei meu Pajéu. Com tanta felicidade vim penar aqui no sul. Ai, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Longe do meu Pajéu não poderei viver. São Paulo tem muito ouro, porra e pratas pelo chão. O dinheiro corre tanto que eu não posso pegar não. Ai, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Longe do meu Pajéu não poderei viver. José Ivo Magalhães. Da gente, 8 horas e 6 minutos da galeria Itapipoca, informação farmacia. bons amigos. Clínica Tavares Saúde, Duque de Caxias, é 1001, depois do patronato, em frente ali a Unicésio Mar, em frente à Escola Geva. Doutora Adriana Tavares, da Clínica Tavares Saúde, tratando de ferimentos, calos, rachadura nos pés, fungos, retirando unhas, cravadas, sinais, verrugas e pontos cirúrgicos. Também dispõe de material para tratamento de feridas, material ortopédico hospitalar, jalecos, pijamas, cadeira de rodas, colchões e confecciona próteses ortopédicas. Tudo isto você tem aí na doutora Adriana Tavares, da Clínica Tavares Saúde, Duque de Caxias, depois do patronato, à altura do número 1001, e o telefone 964386-18, e ela atende em domicílio. Pronto. A Gicred, a maior empresa de empréstimo consignado da região. E atenção, aposentados e pensionistas do INSS, solicite seu empréstimo na Gicred. Faça seu empréstimo e ganhe prêmios sem sorteio. R$8.000, você ganha 2 cestas básicas. R$18.000, 10 sacas de cimento. Agicred, Dom Aureliano Mar 398, no centro, ao lado da Caixa Econômica. Agicred, com Abelardo e Ayara. 9696-7821. Agicred. É a maior empresa de empréstimo consignado da região. Vá lá, converse com a Abelardo e a Ayara e esteja arrumado. Bom dia, Padre Faria, da paróquia de São José, aqui no bairro do Cruzeiro, com as dizimistas aniversariantes. Maria Geisa Teixeira dos Santos, Maria Helena Montenegro, as duas Marias aniversariando, são dizimistas na paróquia Jesus Cristo Redentor, na paróquia Catedral Nossa Senhora das Mercês, na compadre César Nildo, Antônio José Henrique Cordeiro na Ladeira. Antônio José, ministro da palavra, viu? Edeilson de Lima Tomé, no Santa Rita. Francisca Viana Caetano Ramos, na Ladeira. Maria Aureni Praciano de Souza, no centro. Maria Aurizete Moura dos Santos, na Ladeira. Maria de Fátima Oliveira Madeira. É a Fátima da Gilberto Madeira, no centro. Maria de Fátima Pires, na área nobre. E Josiane Rodrigues Souza, na Ladeira. 8 dizimistas no dia de hoje, na Catedral Nossa Senhora das Mercês. Parabéns, parabéns para vocês. E na Jesus Cristo Redentor, hoje, Maria Nazira Magalhães, Floriano Renato Teixeira Barbosa. Será o Floriano, pai Barbosa? Madalena Alves de Souza. Não, só os dois mesmo. Floriano e Maria Nazira Magalhães. Floriano Renato Teixeira Barbosa. Parabéns, 2 dizimistas. Na paróquia Jesus Cristo Redentor no Rio Leite. Já na paróquia de São Francisco, lá com o padre José Wilson, hoje nós temos Jorge Teixeira Souza Júnior no Rio Leite, Cleilson Silva Oliveira no Alto Alegre, Silva Linhares Sabino Barroso na Fazendinha, Antônio Pinheiro Teixeira no bairro de Fátima. Parabéns para vocês pelos seus aniversários no dia de hoje. E vocês, como dizimistas, merecem um destaque especial. São vocês responsáveis pelo que há de bom na evangelização. Vocês ajudam como dizimista. Pronto. Gerlando Gomes. Bom dia, Gerlando. Um abraço para você também. Hoje, quem aniversaria é Judite Teixeira Magalhães, lá em Assunção. Judite é irmã da Celso, da Nilsa, aí do Quandu. Judite é a mãe do Russo, né? É, família todinha aí, nosso abraço para você em Assunção, aniversariando neste dia, quando estamos aí em festa de Padroeira. Festa de Padroeira, Judite Teixeira Magalhães em Assunção. Um abraço, bom dia. Hoje também, Michel Souza no Torém esteve aqui comigo, com a mãe dele. Parabéns para você, Michel. Hoje é Ana Rita Bertini. Bom dia, Ana Rita, aí no bairro São Sebastião. Rosilene, a sua mãe, professora Rita Bruno, seu pai Mundico, lhe parabenizando. Na Ladeira, a Valdenira. Valdenira, parabéns para você. Um abraço do seu pai Chicoelho, sua mãe Guimar, das suas irmãs e irmãos, todos das cabeceiras do Mondau. Meu amigo Ancélio, Ancélio do Mercantil, Anselmo, aí no Salgadinho. De primeiro eu chamava ele Ancélio da Macavi, mas hoje é o Ancélio do Mercantil, Ancélio no Salgadinho, pertinho do Porto São Pedro. E o Gabriel, o Louro disse que foi ontem, é oi, Louro. O Gabriel aí, do Louro dos Cães, Vitório tá ali parabenizando, ele é do Mucambo. Bom dia para vocês, uma beleza. Olha, gente, está se aproximando sexta-feira e sábado, 12 e 13. O Emoce chega cedo, no dia 12, se hospeda, só vai-se embora sábado de noite. Doadores de sangue, saiba e tome notícias e receba o convite. Venha para o Círculo Operário, dia de doar sangue, 12 e 13, sexta e sábado. Doutor Orian, bom dia. Doutor Raoni, bom dia. Doutor Walter Coelho Filho, bom dia. Bom dia também para a doutora Lindalva Coelho, advogada. Um abraço. Esta promoção é a OAB. E a loja, são os loja maçônica de Itapipoca e o apoio do Círculo Operário. Pronto. E a Maracenaria Seu Estilo, a mais completa e equipada fábrica de produtos em madeira da região. Com mais de 27 anos no mercado, vendendo qualidade. Seu Estilo, na Vicente Siebra 2119, bairro do Violete, 9805-2370. Maracenaria Seu Estilo. Olha, está sendo comemorado com muita festa, com muitas visitas, muitas saudações, a Casa das Baterias. É a loja que lidera a venda em baterias. O nome está dizendo tudo, né? E a Casa das Baterias, com 38 anos de atividade. O Genésio, ele chegou há 38 anos aqui, iniciou essas atividades e, dado o seu trabalho, dado as boas amizades que ele tem, a Câmara Municipal